pode dizer que ama a Deus a quem não crê. Se não pode amar alguém que morre todo dia e todo dia a gente vê. Quem pode dizer que ama a Deus a quem não crê. Se não pode amar alguém que morre todo dia e todo dia a gente vê.